ZYL 258. Rádio Manhuaçu AM 710. Uma nova emoção no ar. 5:03. Neste horário, a Rádio Manhuaçu apresenta. Canta Sertão. Canta Sertão. O Som Brasil em suas tardes. O melhor da música de nossa gente. Canta Sertão. Computadores, sonoplastia e apresentação com a mais pura emoção. No ar, Canta Sertão. Boa tarde, Grande Manhuaçu. Boa tarde, Região Leste. Boa tarde, família sertaneja. Estamos aí, chegando, começando mais uma semana, mais um Canta Sertão. De Bagi e Neutinho. SEMA, material elétrico e iluminação. Uma linha completa em iluminação residencial, industrial e comercial. Luminárias de alto padrão em cristais, embutidas e para pé direito duplo. As maiores novidades do setor de iluminação em LEDs e Power LEDs no showroom mais completo da região. SEMA, material elétrico e iluminação. Praça José Adolfo Assa, de número 1, Baixada, em Manhuaçu. Televendas 3339 6000. Segunda da limpeza no Pachá. Ofertas para deixar a sua casa brilhando. Limpador perfumado a 1 litro, R$3,99. Detergente em pó brilhante, 2 quilos, no cartão Fidelidade, só R$9,60. Sabonete Johnson's, 90 gramas, R$0,99. Papel higiênico Carinho Plus, 12 de 60 metros, no cartão Fidelidade, só R$8,99. Fralda descartável Baby Sec, pacote, R$10,90. Kit limpeza UAU, leve 3 e pague 2, 500ml, no cartão Fidelidade, só R$5,99. Aproveite, é só nesta segunda. Vem pro Pachá. Rede Construai é a primeira rede de materiais de construção de Minas Gerais. Vem. Variedade, qualidade pra construir ou reformar. Vem pra Construai que tem. Vem. O melhor atendimento, crédito facilitado. Preço baixo e pagamento parcelado. Vem, vem pra Rede Construai. Em Manhuaçu, Construai é Predale. 3339-4000. São 5:09, 5:09. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. Um abraço, amigos aí do Xavier da Baixada. Alôzão também, o nosso amigo André da Farmácia. O Tom Cruz, lá no São Pedro de Simonésia. Alô, Reduto. Alô, Dona Tide, seu Raimundo. Também a Edir, né? Estivemos ontem aí no Reduto, né? Na casa da Dona Tide, né? E do seu Raimundo. Muito obrigado a vocês aí pela receptividade. Abração aí a todos vocês de Reduto. A longa distância na internet, Lúcio Mota, Betânia e Vitorina, nos ouvindo em São José dos Campos, São Paulo. Augusto César de Los Santos, também na sintonia, em Salvador, na Bahia. Córrego do Laje, Santa Bárbara do Leste, nos ouvindo, Geralda Tolentino. Em tempo de muita chuva, né? Muita água, chuva e pranto, canta Irmãs Freitas. Irmãs Freitas, chuva e pranto, hora certa, 5:12. Meu compadre, veja só a sorte que eu dei. Eu fui na Constrular e saí muito feliz. Minha obra tá ficando do jeito que eu sempre quis. E o material é bom? É bom demais. Tem tudo que eu preciso, tem muito mais. Na Constrular, o preço baixo toda hora. Meu compadre, sai da frente, tô indo pra lá agora. A Constrular. Avenida Barão do Rio Branco, 320 Baixada. Manhuaçu. Telefone 3339-1200. Constrular materiais de construção. Vai passear com seu carro? Viaje seguro, confira os itens de revisão. Na Calpen Autopeças você encontra pastilha de freio, correia dentada, velas, filtros e muito mais para viajar tranquilo. A Calpen tem a maior variedade em itens de segurança para o seu carro e sempre pelos menores preços. Não espere mais, antes de viajar, passe na Calpen Autopeças e aproveite para conferir as nossas promoções. Telefone 3339-3000. De segunda a sábado você ouve Jornal Regional, o mais completo jornalismo da região. Lojas MG, tem o melhor pra você. A melhor estrutura da região, o melhor atendimento e os menores preços. Lojas MG, móveis, eletro e celular. Lojas MG, você tem o carnezinho MG, que é o crédito fácil. Manhuaçu, telefone 3331-1918. Multilás auxilia na redução da absorção de gordura, reduz o apetite e sensação de saciedade, reforça o sistema imunológico, combate celulite e estrias, antioxidante e anti-inflamatório, regulariza o trânsito intestinal, fortalece cabelos, ossos e pele. Multifuncional por natureza, sem glúten, Multilás, à venda em Manhuaçu, Drogaria Lopes, no centro da cidade. Se o seu maior sonho para 2016 é mudar de vida, isso pode acontecer ainda esta semana. 5 carros e muitos prêmios em dinheiro. 10 mil reais no primeiro prêmio. 12 mil no segundo. 17 mil no terceiro. E no quarto prêmio, 5 carros. Mas 10 sorteios de 2 mil reais são o giro da sorte, uai. Meu sonho é sempre possuir aqui em cima. Com a ajuda do Minascap, agora eu vou poder realizar o sonho, né? 5 carros e muitos prêmios em dinheiro. Hora certa, agora são 5h15. 710 AM, Rádio Manhuaçu. Dom Tuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. E agora a música em destaque, lançamento, é o CD de Adriano Lara. Adriano Lara vai cantar aqui, né, da autoria dele, também do Antônio de Souza. Está aí no seu CD de lançamento, né? Qualquer contato aí pode ser feito, né? 8866-2461, DDD 33-8866-2461. É o CD do ano, muito bem gravado, Adriano Lara. Eu quero mudar esse meu jeito de viver. Estou cansado de sofrer por amar quem não me quer. Eu vou dar um jeito de esquecer esta batida. Tirar ela da minha vida. Vou todos me criticam somente por me ver chorar. Sentado na mesa de um ar, bebendo pra te esquecer. Chegou a hora de provar.

Alcanhex é revolucionário, pois cicatriza, esfolia, hidrata, tudo isto em um só produto, com ação direta nos calcanhares. Também cicatriza, esfolia, hidrata e clareia os joelhos e os cotovelos. Tem ação imediata nas primeiras aplicações. Você vai notar a diferença. Lixar os pés nunca mais. Cuide do seu pé com Calcanhex. Laboratório Apolo, há mais de 45 anos. Agilidade, pontualidade e atendimento de excelência aos nossos clientes com conforto. Resultados de exames pela internet e um delicioso café da manhã. Apolo, venha conhecer o laboratório da sua confiança. Aparelhos modernos e avançados equipamentos de análises clínicas. Apolo, fazemos coleta em domicílio. Laboratório Apolo, feito para você. Portal Financeira, empréstimos em geral, também para aposentados e pensionistas do INSS. Com aí o novo salário mínimo, você passa a ter margem consignado de primeira. É na Portal Financeira, correspondente Banco BMG. Portal Financeira, Reverendo Antônio Godoy, 83, no centro de Mogi Guaçu. São 5 horas e 25 minutos. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. A gente vai seguir de agradecendo na rua Dessa Sátira, no Antônio Velerson, o Natal no bairro Santana, o nosso amigo André da Farmácia, Sebastião Xeregato nos ouvindo lá no Monte Alverne, amigos aí do Xavier da Baixada, alusão também para o Zé Reis e o Magela em Reduto. E alô, seu Raimundo, dona Tide, também a Edir, né? Grande abração a vocês aí de Reduto. Tom Cruz, alô, Tom Cruz, no São Pedro de Simonésia. Zé Franco, Maria e Armando. Hélio Paiva, lá em Durandé. Irani Fernandes e o esposo Zé, também alusão para o seu Zico, né? Amigos aí de Jaguaraí, aquele abraço. O Rogério de Varandão, córrego dos Francos, aí Martins Soares. Abração também para o Silveira. Alô, Silveira, na sintonia também. É o nosso amigo Vanderlei Balanato, Vanderlei Geleia. Abraçando aí todos os seus amigos, né? De Mogi Guaçu e de toda a região. Milton Dias Moreira também nos ouvindo. Cabeceira da Raça Grande. Geraldo Braz, lá no São João do Mogi Guaçu. Também o Antenor, alô Antenor, aí no Jatobá, em São João do Mogi Guaçu. Lúcio Mota, Betânia e Vitorina, nos ouvindo. Bairro Jardim Motorama, São José dos Campos, estado de São Paulo. E uma alusão também, né, mais uma vez aí, César Augusto de Los Santos, está em Salvador, na Bahia. Vamos lá, o som saudade chegando aqui, os valetes. Armadas e os operários. Valetes, homenagem ao lavrador. Tenha um sorriso bonito. Venha hoje mesmo para a Clínica Odontológica Dentista e Companhia. Uma clínica completa, com todos os tipos de procedimentos, restaurações, extrações, próteses, tratamento de canal, clareamento e aparelho ortodôntico. Tudo feito por profissionais especializados a preço popular. Faça o seu orçamento sem compromisso e sem horário marcado. Dentista e Companhia, Avenida Salim Nassif 288, Baixada. Telefone 3331-7760. Saldão de estoque 2016 e com preços baixos de verdade é com a Rede Sudeste Colchões. Sua compra é entregue no mesmo dia. Confira nossos preços. Rede Sudeste Colchões, melhores preços do mercado em estofados, cabeceiras, baú, tapetes e enxovais em geral. Rede Sudeste Colchões, Avenida Salim Nassif 144, Baixada, pertinho da rodoviária em Manhuaçu. Hora certa, certinha, em cima da pinta, 17h30. Com vocês na Rádio Manhuaçu, Canta Sertão, a nossa saudação a você que aniversaria hoje. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Saudamos aí os aniversariantes de hoje, 18 de janeiro de 2016, segunda-feira. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. E agora, instrumental, era o grande violeiro, né? Tocou muita viola, né? Juntamente com seu parceiro e deixou, né, o seu nome na história. Mineiro de Passos de Caldas, saudoso Moreno. Era a dupla Moreno e Moreninho, né? E no passado tinha também, né, a menininha deles, né, a Janinha. É, aí o som saudade, né, dos tempos aí, né, da antiga 9 de julho, no tempo de Geraldo Meirelles, né? Estava lá Moreno e Moreninho, né, com a dupla. Hoje não tem ninguém mais vivo, né? Moreno já morreu, Moreninho também já falecido, mas deixou aí muitas músicas bonitas e também, né, alguns exemplares na viola. Vamos executar aqui com o Moreno, o São Saudade, Moreno e sua viola, Canta Brasil. Solista de viola, música Canta Brasil. ZYL258. Rádio Manhuaçu AM710. Uma nova emoção no ar. São 5 horas e 34 minutos, 5h34. 710 AM, Rádio Manhuaçu. Dom Tuil Ferreira está apresentando Canta Sertão. Vamos prosseguindo, Adriano Lara. Adriano Lara, com seu CD maravilhoso, né? Algumas regravações e algumas músicas também inéditas. Adriano Lara vai cantar aí com a participação do Adilson, da dupla Adilson e Heraldo. É os arranjos, né, originais, né? Feitos aí pelo Alisson Emerick, né, no estúdio Blazer Digital, lá na Vila Emerick, em Martins Soares. Grande abraço, Alisson Emerick. E alô, Adriano Lara, aí de Santana do Manguaçu. É o cantor, né, que está aí com seu novo trabalho, novo CD. Adriano Lara, cantando com o Adilson, Telefone Mudo. Adriano Lara, é paixão demais, bota mais uma aí, menino. Eu quero que arrisque meu nome na sua agenda, esqueça o meu telefone. Seja por a sua força, quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone voltar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Adriano Lara, com a participação do Adilson, da dupla Adilson e Heraldo, Telefone Mudo. Se o seu maior sonho para 2016 é mudar de vida, isso pode acontecer ainda esta semana. 5 carros e muitos prêmios em dinheiro. 10 mil reais no primeiro prêmio. 12 mil no segundo. 17 mil no terceiro. E no quarto prêmio. 5 carros. Mas 10 sorteios de 2 mil reais são giro da sorte, uai. Meu sonho é sempre possuir aqui em cima. Com a ajuda do Minascap, agora eu vou poder realizar o sonho, né? 5 carros e muitos prêmios em dinheiro. Obrigado, garçom.

Ô, compadre, que saúde, hein, homem? Pelo visto, melhorou aquela dor nas costas que você tava reclamando, né? Melhorou não, sarou mesmo. Tô bonzinho de novo. Foi o gladiador? Isso mesmo, gladiador. Usou, passou. Dores nas costas, articulações, cãibra, não importa. Passa, gladiador, que passa. Você encontra nas melhores drogarias da sua cidade. Gladiador é um gel de massagem que promove alívio imediato da dor. Isso é bom mesmo. 5:44. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. O amigo Fernandes nos ouvindo aí no Barreiro, alusão também para o Roberto Feirante, Tom Cruz, lá no São Pedro de Simonésia. Nosso amigo Vanderlei Bolanato, Vanderlei Geleia, saudando aí os seus amigos, né, de Maiuaçu e de toda a região. Alusão também para o Zé Barbosa, né, e os amigos aí do Xavier da Baixada. Vamos de música, esse som vai também para o Jesus Roberto e a esposa Berenice, bairro São Jorge, aqui em Maiuaçu. Vamos ficar lá uns dias aqui, né? Não dá para passar de carro, né? Muita lama, muito barro, lá no Córrego das Palmeiras, em Santa Margarida. Jesus Roberto e Berenice, ouvindo nosso programa no bairro São Jorge, aqui em Maiuaçu. Orquestra Minas e Viola, das Violeiros das Vozes, a música do Carreirinho no Peito Sadio. Foi às 4 horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu. Levantei para ver o que é, e vesti meu casaco de frio. Então vi que chegou o mensageiro, amontado no muro tordido. Apiou e me disse bom dia, no bolso da banana ele abriu. Uma carta um rapaz me entregou e de novo amontou e na estrada sumiu. Dei a carta pro meu irmão ler, ele leu e me olhando sorriu. Convite pra nós ir na festa, vai haver um grande desafio. O papai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio. Nós cheguemos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu. Pra quebrar aqueles campeonatos, nem sindicato ninguém conseguiu. Mandou convite, mora lá do outro lado do rio. Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos caboclo de brilho. A peteca aqui do nosso lado, por enquanto no chão não caiu. Quando nós chegamos no Catia, os mais fracos na hora sumiu. Só cantemos moda de campeão e os tais que a mão nem sequer reagir. Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu esses tais violeiros famosos, e as modas de nós engoliu. O festeiro ficou pensativo, e mordeu no cigarro e cuspiu. Vocês são dois caboclo batuta, quem falou pode crer, não mentiu. Pega algum que canta espremedor, mas o peito falhou e a voz não saiu. As violas nós faz de encomenda, nosso peito é gradado e sadio. Já cantemos 3 noites seguidas, e as modas nós não repetiu. Quem repete é relógio de igreja, e o triste cantado de zio. E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subiu. E vocês não devem discutir, se viemos aqui foi vocês que pediram. Orquestra Minas e Viola, música do Raul Torres e Rubens Dojela, Peito Sadio. Lojas MG, tem o melhor pra você. Centro Manhuaçu. Telefone 3331-1918. A beleza, a poesia, a música de nossa gente. Canta sertão, saudade e recordação. Os gladiadores, faltando 11 para 6. Olhei triste, magoado, assim que é passado. Gladiadores, última boiada. Só quem está no mercado há vários anos pode oferecer garantia, menor preço e atendimento diferenciado. Nas lojas Itamax é assim, você já conhece, você confia. Na hora de comprar móveis, eletrodomésticos, computadores, celulares, Sky, antenas parabólicas e uma infinidade de outros produtos, procure a Itamax. O preço e o prazo a gente combina, o que for melhor para você. Itamax, essa é de casa, essa é para você. Lojas em Manhuaçu, Caratinga e Manhumirim. Daqui a pouquinho conosco o Padre Evandro, oração do Ângelus. Vai seguindo aqui o Canta Sertão, na sintonia lá no Córrego do Coqueiro Rural. Alaís Ferreira Lima, alô Alaís Ferreira Lima, aquele abraço. Vamos tocar duas músicas, Trilhas para o Coração e em seguida Teodoro Sampaio. Representa De coração, barulho da chuva, Teodoro Sampaio, vestido de seda. Realizar o desejo de consumir.